Então, gente, eu vou falar agora do vício da maledicência. Esse é um vício bem forte aqui na Terra. É um vício bem forte no Brasil. O vício da maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. Injúria, xingar, difamar as pessoas. Essa é maledicência. Tá? É um vício de ficar falando mal dos outros. Já perceberam que tem gente que não resiste a uma fofoquinha? Não aguenta? Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz uma fofoca, ela não percebe, mas ela sente prazer, porque ativa uma tal de dopamina. Ela se sente bem quando ela faz a fofoca. Ativa a dopamina. Maledicência. Mas não é só a fofoca. É você difamar alguém na televisão. É difamar alguém na internet. Injuriar alguém na internet. Vocês têm visto isso na internet? Uma pessoa grava um vídeo para falar mal da outra, para debochar, para xingar. Isso em vários aspectos. Na política, com discussões de política entre artistas. Um artista falando mal do outro. Já viram isso? Um artista falando mal do outro na internet. Difamando, injuriando, ou seja, xingando. Maledicência. Isso é podre. Isso apodrece o teu espírito. Apodrecer o espírito é forma de dizer. Isso faz com que o teu espírito fique cheio de miasma. Fique denso, pesado, te arrasta para baixo. Maledicência. Falar mal dos outros de forma agressiva, julgar, difamar a pessoa. E isso pode virar um vício. Por quê? Porque você já faz isso há muitos anos, se tornou um vício. É igualzinho o vício de uma cocaína, o vício de cigarro, o vício de bebida, é igualzinho. A pessoa que é viciada na cocaína, quando ela vê a cocaína, vamos supor, ela está 2 dias sem cocaína, ela vê a cocaína, ela fica como? Ela fica louca, né? Ela está uma semana sem cerveja, que ela tem vício. Quando ela vê uma cerveja gelada, assim, escorrendo, ela fica como quando ela vê aquilo ali? Fica louca, querendo aquilo, né? Se ela ficar o maledicente, se ele ficar 2, 3 dias sem falar mal de alguém, como é que ele fica? Quando surge uma oportunidade para ele falar mal. Como é que surge a oportunidade? De várias formas. Uma das formas é assim, ó. Vem uma pessoa e fala assim, pô, tá sabendo lá do fulano, não sei o quê. O quê? Como é que é? Aí vai... Aí ele vem tudo, o coração até dispara, porque ele quer falar mal do fulano também. Vício na maledicência. Isso é doença do espírito. Sabiam disso? Doença. Por isso que os espíritos falam aqui, essa humanidade é doente. É doença. Inveja é doença, maledicência é doença, todos esses vícios morais. Se torna vício. A pessoa repete tanto aquilo que vira um vício. Aí desencarna, vai para o umbral, fica fofoqueiro no umbral. Sendo maledicente no umbral. Aí vem um cara mais poderoso, mais forte, mais astuto e te vampiriza. Te vampiriza lá embaixo. Aí tua aparência começa a modificar lá embaixo. Tu começa a ficar de uma forma meio assustadora. São seres humanos, com a forma de um cadáver. Apodrecido lá embaixo por causa da maledicência. Então, é bom a gente pensar, né? Antes de difamar alguém, ficar falando mal, julgando, essas coisas. Então é isso.